batizado fiquei. Línguas estranhas falei e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Contra sem paz e satisfaz, Cristo meu mestre verá. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que ele salvou.